Dia 3601, gente da Eco, posição 9, concretização São Paulo 360. Perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5447, controle 119.35, então 3601. Autoridade São Paulo 360, decolando Delta 0, curva direita da El Leda Motiva. 5447, controle 119.35, da 3601. Correto, protegimento já pronto, push, posição 09. Thank you.

Ciente, o corrigimento correto, reporta para o funcionário aqui, 05. Como é que é o acionamento do 3601? Autorizado, chama táxi. Autorizado, 3601. 06, a bordo Galeão 0350. 30 táxi 71 no Índia, pontos para a pista 012, 11895, QNH 1008, da 360. Gente, Pati Índia, pontos para 395, ajustado 618, 3601. Xenia 251, no coordenador com a equipe de solo, após passagem do E2319, companhia TAN, a cauda, autorizado push, chama táxi. Aproximando o ponto de espera, pronto. A 3601, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista 10. Vento 150 graus, mais ou menos. Ali decola 10, até a 3601. 251, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 6-2-0. Autorizado alinhar e decolar 1-0, chinema 2, 5-1. Salvador, muito bom dia, avianca Oscar 90 em Lima. Aeronave? Salvador, muito bom dia, Avianca Oscar November Lima. Oscar November Lima, prossiga. Prestação de reboque da ponte número 7 para a ponte número 5 do Pátio 1. 7 para a 5, autorizado, chama táxi. Correção, Oscar November Lima, autorizado, retorna término na posição 05. Ok, Oscar November Lima, retorno término do reboque. É 251, decolar 233, controle 119, próximo 135. 1935, muito bom dia, Schneider 2, decola. Ponte 10, por dia de manhã. Autorizado, chama táxi, centralizando 7-1. Agora para o táxi, subo 7-1. Salvador, Avianca, Oscar, Rolê, Berlim, finalizando a reboca no Ponte 5, número 5. Bom dia para todos. Bom dia. 3, Uno 71 para o táxi POBD. Uno 85, 4 horas e 10 alterna com fins. Autorizado o táxi, bate o Uno Índia, quando espera pistola 0, torre 1895, quem ligar, 1098, para 3171. Bate o Índia, quando espera 1895, 1018, tá 3171. 7-1, decolado 5-2, chama o controle 119-35, bom dia. 19-35, obrigado, bom trabalho, saída. Thank you. informação Foxtrot, pronto para cópia da Leão. 1961, Foxtrot, confere agora só no cópia da Leão, o cara segue o Leão da Morte. Da El, o nosso El, o que vai ser, então? Apenas confirmando, da El, Lisa, Irumi.